saúde. Mas isso não anula minha potência de atitude. Tenho jeito de quieto e cara de palhaço, mas mexe no meu calo, cê vai ver que eu sou folgado. Uso pano de boy e sou mal interpretado, mas quando me questionam eu nunca fico irado. Os meus ideais eu sei que estão enraizados, e na hora da muvuca cê vê quem é favelado. Às vezes eu falo certo, às vezes falo errado, às vezes eu tô certo, às vezes sou o culpado. Me sinto inocentado e sempre vou ser julgado, então é melhor sozinho do que mal acompanhado. Irmãos tenho poucos, na verdade bem poucos. Economizo tanto que sempre fico sem troco. Poucos gostam de mim, nem por isso reclamo. Valorizo quem me ama, porque há tempos me amo, mano. Cada dia vivido é uma nova chance. Não tem como ter relance, cê tem que viver o lance. Sempre bem posicionado, senão o juiz te queima. E toda situação é necessário tirar tema. Já chamei uns de irmão, vários de tio, outros de João. Quem dera aperto de mão refletisse a intenção. Uns querem meu bem, dá pra ver nos olhos de quem, que a alma fala mais alto do que concordar com amém. Você sente que tem, mas na verdade cê não tem. E quem não é pra ter, tem. E nós tá ficando sem. Rapaz, cadê a paz que pegaram anos atrás? Homens viram crianças, crianças se tornam pais. Já não dá pra entender mais quem fala muito e nada faz. E eu creio que nem tudo é culpa de Satanás. Choram por mim, outros nem tanto assim. Uns querem meu começo, outros querem meu fim. Uns falam que não, outros dizem que sim. E eu só tô preocupado com o que Deus pensa de mim. Aí, uns oram por mim, outros nem tanto assim. Uns querem meu começo, outros querem meu fim. Uns falam que não, outros dizem que sim. E eu só tô preocupado com o que Deus pensa de mim. Vários falaram de mim, isso sem me conhecer. E olha que eu nem quero ser um artista de TV. Vários olharam pra mim e tentaram me entender, mas não é tão fácil assim. Eu não sou de me fazer. Quando eu tô bem, eu tô bem. Quando eu tô mal, eu tô mal. Aprendi que é sim ou não, o talvez não é normal. Uns focaram no aquário, outros nem tem pro caixão. Uns dependem de pessoas, eu preciso de oração. A boca é uma arma, acredite, pode pá. Uns vão te abençoar e outros te amaldiçoar. Uns vão te flagelar e outros te motivar. E alguns vão se aproximar só pra te fazer chorar. Acha que errou é fácil, nem precisa ter a tetra. Difícil é reconhecer quem tá fazendo a coisa certa. Autocomiseração, longe de mim, tô pra sorrir. Belo na capa igual Saul e ligeiro como Davi. Quanto tempo eu perdi, parado na de ouvir. História pra boi dormir, que bochicharam de mim. Uma coisa eu aprendi e é bom ficar frisado. Quem não tem moral não fala, fica calado. E com a armadura eu tô pronto pros impactos. E os meus princípios continuam bem intactos. Ser autêntico não é pra qualquer um, já saquei isso. E se não teria vários bico querendo ser Jesus Cristo. Uns e outros vão ter, e ninguém traz o vintém. E eu decidi que eu vou pagar o mal com bem. Uns oram por mim, outros nem tanto assim. Uns querem meu começo, outros querem meu fim. Uns falam que não, outros dizem que sim. E eu só tô preocupado com o que Deus pensa de mim. Aí, uns oram por mim, outros nem tanto assim. Uns querem meu começo, outros querem meu fim. Uns falam que não, outros dizem que sim. E eu só tô preocupado com o que Deus pensa de mim. Uns oram por mim, outros nem tanto assim. Uns querem meu começo, outros querem meu fim. Uns falam que não, outros dizem que sim. E eu só tô preocupado com o que Deus pensa de mim. Aí. Eu sou o que eu tenho que fazer.